Tiririca Som, Maurício Sushi Oba, Churrascaria Ibura, tamo junto, firmino, Robson CDs. Bora! De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido. Você já contou pros seus amigos de nós. No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura, de tanto amar virou loucura, de tanta briga, amargura entre nós. Errei, larguei, não nego não, mas lembrando o que eu disse então, amar é muito melhor que ter razão. Lutar por mim, desiste não, mas lembrando o que eu disse então, amar é muito melhor que ter razão. E joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço para. Então me beija com raiva, me beija com raiva. Como fudemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo. Então me beija com raiva, me beija com raiva. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então me beija com raiva, me beija com raiva. De sonhadores a inimigos, você se foi e me deixou aqui perdido. Você já contou pros seus amigos de nós. No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura, que tanto amar virou loucura, de tantas brigas, amargura entre nós. Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então, amar é muito melhor que ter razão. Lutar por mim, desiste não, mas lembra do que eu disse então, amar é muito melhor que ter razão. Joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço para. Então me beija com raiva, me beija com raiva. E joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço para. Então me beija com raiva, me beija com raiva. Como fudemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo. Então me beija com raiva, me beija com raiva. E joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço para. Então me beija com raiva, me beija com raiva. Como fudemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo. Então me beija com raiva, me beija com raiva. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então me beija com raiva, me beija com raiva.